Autorizou ataques para o Pátio 3 e Alfa Kilo, quando lá observa o sinalizador, remota prevista 5 Lima. Alfa Kilo é prevista 5 Lima, passarei 2222. Muito bem, comprou Salvador, a sanidade de explicação do céu, tem chegado a Bernard 1, falando do voo 05, ajuste ao time da Fuma 0, até no meia. Autorizado, que SAP. Argentina, uma nana 10, clear, airline final approach, runway 10, descent to 2,000 feet, 10,016. Amigo Romeu Charlie Bravo, curva direita para o 065, limite localizador, pista para 3 ou 10, alteração no 06. 065, no 06, Romeu Charlie Bravo. 3 Lima, passando 2222. Meu Charlie Bravo, está autorizado a fazer o procedimento de intercepção 0, cruza para 3 ou 10, intercepta para 7 ou 1, vai seguir tráfego na aproximação, agora a posição de 2 horas, 12 milhas, bom, 77,800, passando 2,500 pés para 2 ou 10, cruza para 2 ou 10, um ponto estabilizado. Para 2,000, autorizado em LS3, índice de tráfego, repórter estabilizado, vai chegar. Controle Salvador, bom dia, sua identificação, dessa vez chegada em média 1 para o número de voo 060, ajuste ao geometrão no 016. Cedar, Argentina 1910. Argentina 1910, contact North Tower, 118.1, 95, have a nice land. 1895, obrigado e bom trabalho, Charlie Bravo. Noite, Papa Romeo, Romeo Charlie Bravo, transfere estabilizado ILS X-ray pista 10. Papa Romeo, Romeo Charlie Bravo, boa, altímetro 10 no meio, continua a aproximação, aguardando pista 10 livre. Com 10 no meio, agora a pista livre, Romeo Charlie Bravo. No meio está autorizado, afinal, se vocês vão entender essa pista 10 do separador 16, altímetro 90 no meio, reporte estabilizado. 2000 no 0 no meio, passa autorizado, no 8 no meio. Argentina 1910, the ground is 45, taxi to 1 via Alpha Juliet 811. Taxi via Alpha Juliet 11 procedure. Romeo Charlie Bravo, trata de estar autorizado por os pistola 0, vento no 60 0 grau 049. Livre pouso 10, Romeo Charlie Bravo. Papa Romeo, Romeo Charlie Bravo, confirme o estado de estacionamento. Romeo Charlie Bravo, no solo Alfa 48, autorizado táxi para o Pajero Star via Alfa Juliette, contorno pátio 1 no Lima, Mike na Quebec, chame novamente, na minha escuta até o corte. 1892 no solo ao 53, autorizar ataque para Patiônus e Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, voo 1892. Cruzamento, prosseguir até o pátio da Aerostar, ao estacionar na frequência livre, boa noite. Autorizado por outro custo 90, vento 960, grau 05 nós, 600 de metro 9016. 26 no pouso 10, voo 1973. 22 no solo ao 59, autorizar ataque para Patiomas e Alfa Juliette, portal 02. Autorizado para Pátio 1, Alfa Juliette 02, voo 1172. Autorização 9, autorização Guarulhos. 1173, bom dia. Informação em curso ECO. Para Serra Bravo, o fenômeno autorizado via Fibro 10 para o Bravo ECO. E o fenômeno autorizado 360. Redação 1, transição ótima. Da cola da pista 10 com a primeira curva direita. Transpondo 5430, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Autorizou Guarulhos, o nível 360, via Fibro 10 para baixo. Falta 10, curva direita, transição ótima. Número 5430, controle do número 08. Estou com o número 7. O número 76, o planejamento está correto, a posição 09, chame pronto. Para 38 no mês, qual autorizado está presente a produção de 366? disposição nossa para o Chifre, não é? Eu não sei se você não acha o contato. Mas já estamos na caixa, não na caixa, né? Boa noite, Argentina. 19011 on the gate number 11 with destination Sierra Alpha Echo Zulu. Ready to coupe y clear. Argentina 19011. Chief Alpha Zulu, Zeta Zulu 4, 4 and 2, Sierra Golf Romeo, after flight 20 minutes, flight level 360, 71 departure, docking position, take off runway 10, after departure right turn, Scorpio 5431, Salvador departure 120.8. Okay, Argentina 1911 is clear to Sierra Alpha Echo Zulu. Upper 857 until Sierra Golf Romeo, then flight plan route, flight level 360, and I didn't copy the departure. Docking with Southern 1 departure, docking with transition, Delta Oscar Kilo Lima uniform, Zeta Zulu 44 until Sierra Golf Romeo, after flight plan route. Sierra Golf 1 departure, Tokyo transition, Argentina 1911. Argentina 1911, could you confirm the flight level, Scott? Scott 5431 and flight level 4, flight level 360, and the Sierra Golf Romeo. 360 Golf. Argentina 1911, is that correct? Post for startup and pushing it. Call you back for startup and pushing for startup, Argentina 1911. Ataque, chegou no 173, a bordo no 53, autonomia 42, é o Fernando Galeão. Foi no 173, autorizou ataque até o ponto de espera, via parte do domingo. No ponto de espera, chame novamente. Autorizou ataque, Pátio, Índia, como nesse pronto de espera, chegou no 173. frio autorizado, alinhada de colapso 190, vento no 50 graus, 05 nós. Autorizado, alinhada de colapso 110, vento no 73. A 36 no meia, no Alonso 32, autorizar táxi para 71, via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09.